E aí, jovens, beleza? Eu sou o Marcelo e hoje eu tô aqui pra falar com vocês da E3 2014 que acabou de acontecer. A gente vai falar de todos os jogos, todas as conferências que aconteceram até agora. E hoje eu tô aqui com o Osai, o Alexandre e com o Tucci. Você vai descobrir tudo o que aconteceu na E3, mas primeiro nós vamos para a leitura de e-mails e comentários aqui do site do Pabaxi. Se você quiser entrar em contato com a gente, como é que você faz, Tuti? Você pode mandar um e-mail para pabaxi@yahoo.com ou você pode falar com a gente pelo Twitter, que vai estar tudo aí embaixo na descrição do podcast. Isso mesmo, o Twitter de todo mundo, o e-mail para você mandar tá tudo aqui na descrição. Nós leríamos e-mail, mas nós não temos nenhum e-mail, então vamos pular direto para o nosso comentário sobre o que aconteceu na E3 2014. Então, vamos lá. Então, a primeira conferência que teve foi da Microsoft. Ela aconteceu logo de manhã e tal. E quero começar dizendo que a Microsoft aprendeu com os erros do passado. Aprendeu com o que deu errado no passado e foi atrás e fez uma excelente conferência esse ano. Apresentou vários jogos bons. Entre elas... Bom, tem muita coisa aqui, mas entre elas tem o novo Halo, tem o novo Forza, tem o novo Dead Rising, tem tudo aqui. O que vocês acharam dela? Na verdade, não é novo o Dead Rising, é a DLC do jogo, né? Que eles se auto-zoaram. Mas o Dead Rising é exclusivo do Xbox. É. Triste saber disso, mas é. Vocês acharam que foi a melhor do ano ou não? O quê? Não, mas... A conferência? Acho que de conteúdo... É, da conferência. Não. Beleza, não foi a melhor do ano. Não, mas foi muito superior à do ano passado, sem dúvida. Foi. Graficamente foi. Pra caralho. Não, cara, eu acho que eles foram no novo trending, que foi essa E3, foi o co-op. E exclusividade. A Microsoft apostou muito na exclusividade esse ano. É, o que tá certo, né? Eu acho que foi esse meio que o motivo que o Play 4 vendeu bem mais do que o Xbox. Porque, tipo, a Sony tinha apresentado muitos jogos exclusivos e tal, a Xbox não tinha mostrado nada. Sim, é verdade. Eles corrigiram esse erro agora, né? Finalmente. Na geração passada tinha o quê? 4 jogos exclusivos do Xbox que as pessoas queriam jogar? E o quanto tinha no PS? Milhares. Pois é. Aí agora eles estão correndo atrás ferradamente nisso, eles querem jogos exclusivos agora. E eles apresentaram bastante coisa. É, qual que vocês acharam mais legal do... que eles mostraram? Sem eu gostei do Halo. Dúvida. Sério? Sério, eu gosto de Halo. Pra mim, sem sombras de dúvida, foi o Sunset Overdrive. Cara, o vídeo da apresentação desse jogo tava excepcional, cara. Tava demais, tipo, você se divertia só vendo aquele vídeo, sabe? E eu não sei, cara, como... eu achei a premissa muito louca, porque é tipo um Dead Rising, só que é mais zoeiro. E é tipo, as pessoas viraram um zumbi pra tomar refrigerante. Pois é, zumbis de refrigerante. Eu achei isso genial, cara. Isso é muito BR, cara. Muito BR. E eu não sei, cara, como eu não tenho Xbox, eu nunca joguei muito nem Halo, nem Forza, então não... Sei lá, eu não tenho aquela paixão por esses jogos, sabe? Então, tipo, parece bacana, mas eu não sei se é tão legal assim, sabe? Ah, eu achei, tipo... Apesar de eu não ter um Xbox também, nunca ter jogado, eu achei que com o que eles mostraram deu uma vontade muito grande de jogar o que foi anunciado. Cara, cheio de RPG, cheio de jogo indie que eles vão fazer tipo uma Steam pra ser muito mais fácil desenvolvedores indie colocar o seu jogo na live. Eu achei, cara, que eles foram pesados nos jogos e mostraram muito o que eles querem fazer agora. Sabe, uma coisa que lançou que eu sou muito whatever é, por exemplo, o COD, sabe? Lançou mais um COD Away. A única coisa boa para os jogadores de COD é porque o Xbox tem aquele contrato, né, com a Activision, se não me engano, não sei. Com a empresa que tá produzindo o Call of Duty, e daí. Activision. Daí todos os DLCs, toda coisa extra pro jogo vai ser lançada primeiro pro Xbox. Mas até aí eu fiquei bem whatever com esse jogo. Cara, eu tava falando isso com o Alexandre antes da gravação. COD é um jogo que não precisa de, cara, não precisa fazer marketing, não precisa fazer nada. É, vai vender. Só precisa chegar um maluco, ele fala assim, ó, então, como vocês já sabem, esse ano vai lançar um COD, o nome desse COD vai ser tal e vai lançar na total. Pronto, ele vai embora. É. E vai ser o COD mais vendido do ano, vai ser o bagulho que vai quebrar recorde no Facebook, no Guinness Book, vai ser o bagulho que vai mais vender mais rápido, vai arrecadar mais dinheiro na fase da história. Aí vocês acharam do Assassin's Creed? Eu gostei demais. Ai, meu Deus, esse jogo, cara. Olha, me surpreendeu. Foi, acho que, um dos melhores E3, por enquanto. De, tipo... Como eu sou bem fã, assim, do Assassin's Creed, essa revelação que o jogo vai se passar na Revolução Francesa e tem esse co-op direto com a campanha, assim, tipo... Ó, cara, vamos combinar de jogar, assim, quando eu tiver na parte tal da campanha... Vamos se encontrar na parte onde a gente vai ter que matar um cara tal, a gente, você vai lá e me ajuda. Os caras, oh, beleza, vamos lá, vamos, bora. E que isso deixou o jogo muito no hype. Porque a Ubisoft tá apostando muito esse tipo de hype na E3. Cara, e ela tá fazendo bastante isso. Isso daí é preocupante, cara, até. Todo mundo sabia que ia ter que todo ano tem um Assassin's Creed. Um novo Assassin's Creed. Tudo esperado e tal, Assassin's Creed todo ano. Mas, cara, pegou a galera, tipo, esperando qualquer coisa e eles trouxeram uma parada. Pois foda, é, eles trouxeram um esquema bem feito mesmo, né? Acho que agora eles se tocaram, sabe? Eles começaram a pegar a sugestão dos fãs, assim, tipo, a gente tá precisando de ideia pro novo Assassin's Creed pra ele ficar no ponto, né? Pra todo mundo gostar e comprar e se divertir. Mas como? Aí as pessoas começaram, tipo, a fazer enquete no Facebook ou outros sites, tipo... Ah, o que a gente pode colocar? Co-op, multiplayer melhorado, ou cooperativo direto na campanha, outros tipos de coisas que eu não faço ideia, que eu sou sem criatividade agora. Aí eles apostaram no co-op na campanha. O que isso daí, cara? Eu levanto e aplaudo, porque ficou muito bom. O que eu achei foda, porque, tipo, até agora não tinha nenhuma que tinha co-op, assim, sabe? Multiplayer com co-op. E agora eles trouxeram isso pra um jogo muito, muito aguardado, que todo mundo joga, todo mundo conhece. E eu tô muito louco pra saber como é que a história vai ser contada. Porque eu não sei direito como é que vai ter. Vai ter um personagem principal só, vai fazer parte de uma gangue, cada um vai ter o mesmo nome. Como é que vai ser direito isso? Aí eu acho que pode ser que fique bacana, pode ser que não, entendeu? Aí não sei como que vai ficar direito. É. Aí eu gostei muito do esquema do parkour, porque tá muito mais ágil, as coisas estão muito mais fluidas, você entra em casa sem loading, você sai da casa sem loading, você pula, escala a igreja inteira, e tá um negócio maravilhoso, eu achei isso muito bom. Cara, acho que hoje em dia eles realmente jogo... tiraram o load, assim, pra... Então, esse jogo mostrou o que é Next Gen, mano. Que é um jogo mais dinâmico mesmo. S3 em si mostrou bastante o que vai ser a Next Gen, né? Mostrou, então, tipo, realmente deu a noção. É, porque eles anunciaram e eu tava meio, beleza, o que que vai ter de novo que a geração atual não tá fazendo? Mas agora, cara, tá dando pra ver o que que essa geração veio fazer aqui, velho. Cara, o The Crew, que é um jogo de corrida costa a costa, sem load, cara. Eu tô esperando muito isso, cara. Esse jogo, eu tô falando dele já tem... Desde que eles lançaram, eu já sonho com esse jogo. No primeiro dia que eu vi esse jogo, eu pensei, cara, whatever, mas é um jogo de corrida. Mas agora que eu vi na E3, que ele é de um lado a outro dos Estados Unidos, eu fiquei, meu Deus! Como é possível num jogo de videogame você ir de uma costa a outra costa sem load? Mano, imagina o quão pesado essa merda de jogo é, cara. Então, mano, Next Gen, velho, Next Gen. Deve ser provavelmente uns 50 gigas esse jogo pra ser costa a costa, cara. E além dele ser costa a costa, durante o trajeto tem variação de terreno pra caramba. Tipo, do nada você vai do gelo pro deserto, pro inferno e volta então, pra cidade, cara. E eu tava lendo também que as missões desse jogo vão ser provavelmente 5 horas de missão. Então, cara imagina isso. Nossa, esse jogo vai ser foda. Meu Deus, cara. Vai ser da hora mesmo. E eles também estão armando um esquema muito legal de interação, que você vai ter o seu crew mesmo, seu bonde. Você vai fazer missão em conjunto, aí às vezes você sai da missão, faz sozinho e volta, faz com a galera. Isso vai ser muito louco. Nossa, vai ser foda. Vai ser jogo, vai ser da hora pra caramba. Na conferência da Microsoft também foi apresentado o novo Tomb Raider. Cara, que eu sou fãzaço de Tomb Raider. Nossa, cara, sou. Cara, eu achei demais. Cara, esse Tomb Raider, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Mano, esse Tomb Raider no começo você pensou que era tipo o início de mais um outro MMORPG, sabe? É, início de qualquer jogo aí, tá ligado? Whatever. Mas só que o que deixou intrigado que era um MMORPG, que a Lara ela tava com um capuz, assim, tipo, bem dark, sabe? Que a maioria desses jogos os caras usam essas. Esses casacos com capuz. Aí tipo, eu fiquei, mas não é MMORPG. Mas na hora que eu ouvi o gemido dela, que é tipo bem característico no último Tomb Raider que lançou, eu fiquei, cara, não é o que eu tô pensando. Não faz isso, não brinca comigo, cara. Aí eu fui ver, ela tirou o capuz, cara, eu quase gritei aqui, quase tive um ataque histérico. Tipo, nossa, o novo Tomb Raider, meu Deus. Aí eu tô levando a teoria que esse novo Tomb Raider seja do antigo do PlayStation 1, o primeiro de todos, porque no primeiro do PlayStation 1... Eu acho que não vai ser. Eu acho que ele tava falando lá com ela, assim, que tipo, meio que let it go. Aí acho que foi esse negócio do que aconteceu nesse último jogo que teve. É. Que aí ela ficou meio zoada e tá na terapia, né? Aí eu levei a teoria porque nesse trailer que mostrou de 10 segundos praticamente, ela tá dentro de uma caverna, que no primeiro jogo, é bem comecinho do jogo, se passa uma caverna. Então por isso que deu essa impressão assim, tipo, será que ela vai ser do primeiro jogo assim e tal? Porque essa história do Tomb Raider, The Rise of Tomb Raider, que acho que esse é o nome, ele passa antes de tudo mesmo. Todos os jogos já lançados, então... A teoria pode estar certa ou pode estar errada. E agora eu queria falar um pouquinho da conferência da EA, que pra mim foi bem decepcionante. Eu fiquei realmente magoado, porque eles só falaram da EA Sports, só falaram de golfe e NHL. Golfe e batalha naval. Golfe com batalha naval, entrando... aquele vídeo sinceramente é muito legal, mas não é... Golfe não é um esporte legal. É verdade. Golfe é esporte pra velho. E quem joga videogame é o quê? Velho? Não, é jovem. Jovem não quer saber de jogo de golfe. Eu fiquei triste com o foco na EA Sports. Eu fiquei triste porque eles querem fazer o FIFA um jogo crepúsculo que todo mundo vai ficar chorando. Querem focar na emotividade dos jogadores. Isso daí pra mim... Você achou estranho isso? Achou ruim? Eu achei um bagulho bem bacana, tá ligado? Porque não tem muito o que você melhorar em jogo de futebol, cara, entre nós. Você vai melhorar, tipo, um pouco os gráficos, um pouco o gráfico da torcida e tal, como os personagens se mexem, mas no jogo em si não tem muito o que você mexer, porque é futebol, é quase a mesma coisa sempre. Eu achei isso bacana. Melhorar bastante coisa. Uma treta a mais pra você jogar, tipo, mano, se você é um atacante, você perdeu o gol, nos primeiros 5 minutos você perdeu, tipo, um gol feito, tá ligado? Velho, tipo, na vida real, você vai ficar meio atingido, tá ligado? Você vai meio que, tipo, porra, mano, como é que eu perdi isso? Acaba te afetando, sabe? Tipo assim, você pode exagerar, eles têm que saber fazer isso. Tem um jeito certo de fazer isso, eles têm que saber como fazer isso direito. Mas o que vocês conseguirem fazer vai ficar bem bacana, cara. Eu acho que isso é muito pouco pra carregar mais um jogo do FIFA. Eu acho que eles deviam melhorar a dinâmica aérea, que no FIFA 14 é uma porcaria. Eles deviam melhorar a dinâmica de defesa, que no FIFA 14 ainda tá meio torta. Eles melhoraram do 13 pro 14, mas ainda tá um pouco torta. Eles deviam melhorar a dinâmica de drible, que eu acho que eles fizeram pelo trailer, eles falam que eles melhoraram. Então, eu acho que foi muito pouco pra um jogo que é carro-chefe da EA. Eles falaram muito pouco do FIFA 15, falaram só desse negócio de emotividade, e isso eu achei pouco. O que mais? Vocês viram o NFL, que agora vai ter um esquema de sei então, lá, de ataque? Então, eu ia falar dele agora. Que porra foi aquela? Não entendo direito. Então, eu não sei se vocês jogam muito NFL, eu já joguei um pouco. Tipo, quando você tá com a bola, é uma coisa. Você consegue atacar, você consegue fazer o que você quiser. Quando você tá sem a bola, você simplesmente espera o cara errar. Uhum. E agora eles vão querer mudar isso. Eles vão querer trazer o jogo mais forte pro lado da defesa. Aham, entendi. Que na hora da defesa, você vai conseguir interferir no ataque e conseguir ferrar com o cara de verdade. Isso eu achei muito legal. E até compraria esse novo Madden aí. Olha, eu quero fazer uma pergunta aqui, quero que vocês respondam com sinceridade. Alguém ainda joga The Sims? Cara, eu joguei tem uns 6 meses, não. Cara. Nossa, eles fizeram um puta bagulho com esse novo The Sims, que os The Sims vão ser espertos, e o cacete que vai ter personalidade. Cara, mano, assim, então, eu não jogo, tá ligado? Tem gente que joga. Eu já joguei, velho. Eu já joguei The Sims e eu tenho que admitir, cara. Eu gostei pra caramba, cara. Era legal. Eu não jogo, cara, mais, porque, sei lá, não jogo. Eu só falo uma coisa, eu lembro da época que eu comprei meu PC, que era do meu primo. Eu baixei, eu achava o melhor jogo do mundo no PC, que era o único que rodava no PC. Aí depois vi o CS e depois tudo. A época de The Sims acabou, agora é a era de FPS, jogo mundo aberto. MOBA, os caras vindo... FPS MOBA, isso que é hoje. Ah, e é por falar em MOBA, vai ter o MOBA da EA, né? É verdade, né? Vai ter o MOBA da EA. Cara, a galera tá muito nessa bola de MOBA. Eu acho que não vai dar certo, não, cara. A galera já tá viciada demais em LoL, Dota, Smite, até que tá indo bem. Eu acho que entrar em outro MOBA, acho que não vai rolar, velho. É, a galera tá soltando muito MOBA tudo junto, tipo, tem esse da EA, teve um do Senhor dos Anéis, aí teve outro que... Da Blizzard. Da DC. Já tem MOBAs que estão muito bem estabelecidos, eles não vão conseguir tirar esse público de lá. É verdade. Pois é. Mano, eu fiquei muito decepcionado com a EA, em que eles falaram jogos que, putz, poderia, se tivesse mostrado alguma gameplay, ter sido fantástico, mas eles não fizeram nada. Eu não fiquei nem um pouco decepcionado com a EA. Cara, eles começaram a apresentação falando de Star Wars. É tipo, mano, isso de Star Wars. Me empolgou demais. Nossa, eu tinha esquecido do Star Wars. Cara, Star Wars. Esse Battlefront foi o jogo que eu mais joguei na minha infância, de verdade. Eu jogava no PSP, jogava no PlayStation 2, e era simplesmente sensacional aquela ideia de um shooter com um Stormtrooper, eu adorava isso. Mano, esse Star Wars, cara, foi o jogo mais incrível que eu joguei na minha vida inteira. Então, cara, é muito bom esse jogo. E agora eles colocando Star Wars Shooter na mão da DICE. Acho que foi a melhor ideia da vida de algum visionário aí. O cara foi iluminado pelos deuses do videogame. Quando eu vi a notícia desse jogo pela primeira vez, tipo, o rumor, eu falei, meu Deus, cara, esse jogo vai voltar. Aí eu fui ver assim, tipo... Aí eu fui ver, tipo, com a nova engine Frostbite 3, que é do Battlefield 4. Eu fiquei, nossa... Aí eu fui ver E3, tipo, eles começaram um negócio assim, tipo, pá, aqui o jogo. Tipo, vocês pensaram que eu tinha ido embora, mas eu voltei, desgraçado. Olha aqui, eu voltando, porra. Mas eles não mostraram Mano, nada do esse jogo. Jogo. Mas eles não mostraram nada. Eles mostraram, não, sim. Cara, eles mostraram no bastidor do jogo, falando assim, ah, então a gente foi lá no Lucasfilmes fazer o bagulho, de ver como é que era, a gente foi pro campo e foi pra locação. Mas não mostraram absolutamente nada do jogo. Que nem o Mirror's Edge. Eles também não mostraram nada. Eles falaram, beleza, então, vai ter um novo Mirror's Edge aqui, o trailer que vocês já viram. Ah, não. E pronto. Mas mesmo não mostrando nada, cara. Eu amei isso, velho. Mirror's Edge é muito louco, velho. Meu Deus. Muito louco. Foi um dos melhores jogos que eu já joguei. E esse esquema que agora eles estão fazendo um combate com ela usando as paredes, ela pula na parede, já pula no cara e já sai correndo, pula em cima do outro. Isso aí ficou muito da hora. Ficou da hora, mano, porra. Mas eu queria gameplay, daí eu queria gameplay, mano. Menos tempo nesse bagulho de esporte e mais gameplay. Porra, mano. Gameplay não teve do Dragon Age? Ah, teve. Não teve gameplay. Teve uma... Gameplay? Não foi gameplay aquilo. Que foi? Ah, eles mostraram alguns vídeos, assim. Acho que foram dois vídeos que eles mostraram. Um era de bastidor, o outro era numa gameplay meio mascarada lá. Saquei. E esse jogo... Anunciaram também o novo Mass Effect. Mas o Mass Effect, eles falaram assim por cima, tipo, olá, teremos o Mass Effect. Então. Isso que estamos fazendo, falou tudo. Eles não deram imagem nenhuma do jogo. Eles simplesmente falaram sobre e pularam. É a mesma coisa com o Mirror's Edge e com... Não, o Mirror's Edge teve imagem do jogo. Ah, mano, teve aquele trailer que já foi lançado há 2 séculos e eles recolocaram o mesmo trailer. É, isso é verdade. É verdade. E aí, finalmente, então... eles terminaram a conferência deles, tipo, depois de meia hora chatíssima com eles falando de esporte que ninguém se interessa. Se gostasse de esporte, eu tava jogando videogame. E aí eles mostraram um gameplay de 10 minutos do novo BF. Fodeu. Explodi aquilo, cara. Aquele jogo tá maravilhoso. Essa dinâmica de polícia contra ladrão parece um negócio simples, mas dá uma outra temática pro jogo. Você vê prédio caindo em cima de nego e os caras correndo pra prender o cara. Não, eu achei fantástico isso, cara. Porque até então era só matar o cara, né? Mas não, velho, agora o maluco foi preso, velho. Cara, esse é uma dinâmica nova. Tipo, que não tem militar, cara. Isso já é muito bom. Porque já tá não, cansado, e os caras pegando o carro da hora. Mano, e aquela cidade muito louca que tem. Dá pra ficar fazendo. Como é que é? Tirolesa pra tudo que é lado, velho. Nossa, cidade de tirolesa. Cidade de tirolesa, mano. É bagulho legal. Foi a mais. Não, e o legal é que a missão começava lá embaixo. Ela começava embaixo de um viaduto, aí você ia, subia um prédio, ia tirolesa, verdade. Ia no helicóptero. Meu, a missão muito louca. Nossa, eu tenho uma coisa que me intrigou bastante nesse Battlefield Hardline é que, assim, as pessoas estão falando assim, Battlefield, tipo, porra, a mesma coisa, só tiraram a skin e tal, pá. Mas o que me deixou intrigado que esse jogo vai fazer bastante sucesso é que se você fizer o seguinte, pega um grupo de 8 pessoas que tem o jogo ali, tipo, pra você jogar. Aí você chega e fala assim, cara, vamos se conectar no Skype ou no headset do jogo mesmo, e vamos fazer um bagulho legal, tipo Tangle is down, Black Hawk is down, sabe? Nossa, não, cara, tipo, o cara, você quer entrar no mundinho do jogo. Isso, no mundinho do BF. Pra o jogo ser, tipo, perfeito como eles estão. Coisa bem imersiva mesmo. Isso, pra você deixar o jogo como ele é pra ser, como ele foi feito, você vai ter que jogar assim, senão você vai falar, tipo, mas um BF, eles só colocaram um bagulho assim pra, tipo, mudar alguma coisa. Mas se você fizer como foi feito no trailer da E3, cara, esse jogo vai ser a coisa mais divertida que eu já tive. É verdade. E fica divertido de assistir também, né? Isso. Assim como no Rainbow Six, o Siege, que eles anunciaram, é tudo bem taticamente feito pelos amigos. Todo jogo de estratégia que for feito nesse tipo, nesse hype, o jogo vai ficar perfeito. Nossa, eu adoro esse tipo de jogo. Ficar fantástico. Que tem que fazer o bagulho certinho. Eu também adoro, cara. Tem que ter equipe, tem que estar conversando e fazer o bagulho dar certo. É muito eu adoro quando o jogo não liga aquele modo Rambo, sabe? Que você ativa. pega. Trrr, outro cara ali. Trrr, é sabe? Tipo código, tipo, cada um por si, vamos lá. Vai rushando, matando, morreu. Vai rushando, matando, morreu. O legal do jogo é você chamar, cara, tipo. Você chamar o cara, o Noodles que tinha no Rainbow Six, tipo, cara, ó, mira na cabeça daquele cara na direita enquanto eu miro da esquerda e a gente ataca no melee os dois na frente. E, tipo, beleza, psiu, vai, pá. Cara, isso é perfeito, assim que se joga videogame na estratégia. E agora que a gente já falou de Rainbow Six, vamos entrar na conferência da Ubisoft que aconteceu logo depois. Que aí sim foi uma conferência que mostrou jogo, mostrou Far Cry, mostrou gameplay do Assassin's Creed, mostrou Division, que o Bossai acha que tá num hype dos inferno, mas eu acho que vai ser da hora. Overhype. Sério, velho? Mano, não, mas pera. Tá muito overhype. Cara, Far Cry, velho. Nossa, Far Cry, cara. Far Cry. Cara, que jogo lindo, cara. Far Cry. Mano, aquele trailer do Far Cry, velho. Nossa, mano, me lembrou do Vaz, cara. O vilão. Lembrou tá. Muito o Vaz. O vilão, que da hora, cara. Tirou até uma selfie com o maluco. Nossa, para. Para. O bug tá foda. Aquela selfie, velho. Como assim? O cara mata o outro e com a mão ensanguentada tira a selfie. É, cara. Muito limpo. Nossa, não, e o melhor, ele mata o cara com uma caneta. Ele mata, esfaqueia um cara com uma caneta. E a caneta nem tá posta pra usar tinta, sabe? E, tipo, ele só tirou do bolso assim, tipo, olha essa caneta, pá, sabe? Cara, é um bagulho muito aleatório que eu pensei. É muito agora. Cara. Eu vou falar. Não, eu vou falar um bagulho muito aleatório que eu pensei agora. Mas, tipo assim, se você esfaqueia, você matou com faca. Se você escaneia, você matou com caneta? Não sei, acho que. O cara escaneou o cara com uma caneta. Tipo, imagina isso. Acho que é melhor falar escanetou o cara, sabe? Escanetou. Coisa do gênero. Inventamos uma palavra, escanetou o cara. perfeito. Vou escanear esse arquivo aqui e mandar pra você. Vou escanear seu pescoço, cara. Eita, esse aí. Eles mostraram também gameplays do Assassin's Creed, mostraram? Sim. Que a gente falou, cara, que, mano, Next Gen tá aí, cara, tá aí pra isso, velho. Mapa gigante, cheio de detalhes sem load. Nossa, pois é. Nossa, mas teve um negócio que me deixou desesperado quando eu vi esse gameplay, que tem muita coisa na tela e você vai acabar se perdendo uma hora. É muita missão acontecendo ao mesmo tempo, cara. Eu tava vendo um maluco jogar, eu não tava entendendo. Tipo, o cara tava andando, tipo, ele andou uma rua e tinha duas sides pra fazer. É, e tipo, as sides começam a acontecer no meio da missão e não para, não tem aquela opção, caramba. Quer começar? Tipo, isso eu acho que uma hora vai acabar atrapalhando, mas quando você pegar a mão, assim, do jogo, você vai ignorar as sides e acabou. É. A gente foi vendo essas side missions do Assassin's Creed, assim, tipo, a gente pensou, cara, isso daí vai ser um caos desgraçado, porque como mostrou no trailer, assim, o seu objetivo principal é mate ou capture o Capitão Xavier. Beleza, você foi em direção ao objetivo. Aí, no mesmo instante que você tava processando na sua mente, que era pra você andar pra frente, apareceu ali, tipo, kill the thief, sabe? Tipo, o cara tá roubando, mata ele. Aí, tipo, você tá correndo lá, papapá, você vai pegar o cara, você tá quase chegando. Aí você olha pra direita assim, tipo, ai meu Deus, aconteceu um homicídio aqui, me ajuda. Aí o cara para, ele vai dentro da casa da mulher, fala, ó, eu vou te ajudar. Ele, no mesmo momento que ele saiu, um cara bateu no assassino e fugiu. Aí ele começou a correr atrás do cara. Aí depois ele pegou o cara. Na hora que ele pegou e bateu no cara, veio dois guardas. Aí na hora que veio dois guardas, ele subiu num prédio, viu um cara lá bebendo, tipo, ô, vamos comemorar. Tipo, começou a beber. Tipo, mano, isso daí é tipo... Foda. Tá animal. Next Gen tá aí, velho. Olha, parabéns. Ubisoft. Peraí. Esse Assassin's Creed se passa na Revolução Francesa, né? Isso. É. Isso. Ah, tá. Tá bom. Só pra entrar no meu contexto, que maravilha. Oh, é uma coisa que eu acho que ninguém tá falando, mas eu achei que foi da hora que eles apresentaram, Just Dance 2015. com o bagulho de você conseguir jogar com o seu celular, cara. Cara, você não daí... precisa estar com o negócio. Cara, eu tô com medo do que isso vai acontecer, cara. Nossa, eu acho que cara... vai ter gente socando outras pessoas no metrô, sei lá. Não, cara, mas isso é muito louco, porque pô, a Sony começou a fazer isso, né, com o PlayStation All-Stars Battle Royale, que dá pra você jogar, tipo... No PS Vita e no PlayStation ao mesmo tempo. Mas, cara, eles levaram isso pra um outro nível agora. Se conseguir jogar o jogo no seu celular, no console. Pera aí. Eu devo estar enganado, não tenho certeza. Mas não foi no. Esqueci o nome do jogo que a gente acabou de falar, cara. Não, o Far Cry 4. Não é nesse aí que, tipo. Que o pessoal pode entrar, mesmo se não tiver o jogo. Tipo assim, eu te convido pra jogar o jogo, só que você falaram isso, tem. Né? E daí, tipo, você pode jogar mesmo você não tendo o jogo. Isso, foi no Far Cry. Você tá junto comigo. Cara, isso eu achei excepcional, cara. Eu achei simplesmente demais, tá ligado? Tipo, mano, se você comprar o jogo, eu não vou precisar comprar, eu vou jogar contigo. É, cara, nossa. Mas isso vai funcionar o quê? Via nuvem? Como é que vai ser? Então, não sei. A Sony chegou e falou isso. Falou que, então, ó, se você tiver, é só chamar seu amigo aí, da join e pronto, já começa a jogar. Não, pois é. Tem que ver quando lançar como é que isso vai funcionar direito, né, pra ver se vai funcionar, mas, mano, parece que vai ser da hora. Se funcionar bem, vai ser muito louco. Nossa. Eu acho que isso vai acabar ferrando alguém, porque, tipo, vai comprar uma pessoa e outros 20 caras vão jogar junto com ele. Eles vão ter que dar algum jeito de limitar isso. É, então, não vai ser o jogo completo, né? Deve ter uma paradinha aí. Vai ter acho que vai ser algumas missões especiais de co-op, uns negocinhos assim. Eu acho que não vai ter modo história. Acho que isso daí você vai ter que deixar pro Assassin's Creed mesmo, cara. Beleza, então vamos falar aqui da Sony. Quem quer falar? Não, mas peraí, eu queria falar também daquele joguinho que, embora todo mundo esteja meio, tipo, tudo bem, mas aquele joguinho de fitness deles, meu, eu achei bem legal aquilo. É, tipo, um guitarreiro com corpo, isso foi, é foi verdade. Bem legal. Eu achei bem interessante, tipo, lembra aquele joguinho isso que isso aí vai ser meio... Literama. Isso aí vai ser meio público casual, né? Público hardcore não vai pegar esse jogo. Ah, sim, com certeza, mas... Eu acho que a Ubisoft deve ter ficado louca quando a Microsoft falou que não ia mais ser obrigado o Kinect. Os caras estão fazendo 30 mil jogos pro Kinect, uhum. E aí eles desvinculam. Brincadeira. Não, eu acho que a Microsoft deve ter ficado louco quando alguém finalmente começou a fazer uma coisa pro Kinect, né? Pra usar aquele negócio. Então, a próxima conferência que teve foi a da Sony, que eles apresentaram... Não foi uma conferência muito boa, porque eles não apresentaram tantos jogos quanto... Quando se você pegar, por exemplo, a Microsoft. Ah, hate. Mas, sinceramente, hate. O que eles apresentaram eu gostei, entendeu? Eu gostei bastante. Ó, deixa só dizer um negócio aqui. 2 horas, 4 exclusivos. Pera aí. Que 4 exclusivos, cara? Tem Uncharted, você tem Little Big Planet, você Little tem... Little Big Planet, tem Uncharted, Entwined, você tem Destiny, você tem... Então, The Order... O The Order é exclusivo? The Order é exclusivo. Tem The Order. Ah, The Order. Tem Magica 2. Qual é, mano? Magica, velho. Esse jogo é muito bom, mano. Putz, cara, nossa. Eles gastaram um tempo gigante pra falar daquela droga, daquela PSN Now, do Apple TV deles, do Sony TV deles, sei lá. Parece que eles querem deixar que o videogame seja um videogame, para que seja um roteador de televisão, sabe? Então, cara. Mas eles não aprenderam isso, porque a Microsoft, ano passado, fez exatamente isso. Apresentou lá o bagulho. Ah, então, isso aqui não é só um videogame. Isso aqui vai ser sua nova central de entretenimento, entendeu? Você vai poder assistir TV a cabo, vai alugar filme, vai sair o YouTube, vai jogar, vai estar tudo aqui. Mas ninguém quer isso, né? E ninguém queria isso. Só quer jogo, mano. Aí a Microsoft, beleza, eles não querem essa porra, eles querem jogo. Vamos trazer jogo. Aí a Sony fez isso. Mano, você tem TV, você paga os bagulhos que você quiser. Porque isso aqui é um jogo. Isso aqui serve pra jogar. Então vamos jogar. E aí esse ano eles esqueceram disso e simplesmente começaram a trazer 1 milhão de coisas? Né. Eu gostei muito que eles não trouxeram muito o jogo. Mas eu gostei bastante dos jogos que eles trouxeram. Eu gostei do foco que eles deram pros indies lá. Eu achei que foi muito legal. Esses indies exclusivos assim que tá tendo pro PS4. Tipo aquele No Man's Sky, não sei se é indie, não sei o que é. Ah, nossa, ele tem um universo infinito, cara. É, tipo assim, cara, você pode explorar quando você quiser que não acaba, meu. É muito louco aquilo. Muito louco. Você tá no planeta ali nadando, aí você levanta, entra na nave, sai, vai pro espaço, mata mil negros, volta pra outro planeta, vai lá. É muito louco, muito louco. Cara, isso eu achei muito bacana. Eu achei muito legal isso. E isso vai mostrar o real poder do PS4. Porque é tudo isso. O cara sai de um planeta pro outro voando sem loading. Isso é importante, né? Porque uma coisa, por exemplo, tem Skyrim, que me encheu o saco. Nossa, eu joguei, tipo, cara do saco cheio. Você entrar em qualquer casa, loading enorme. É. Meu Deus. E o load do Skyrim não é rápido, demora. Pois é, um loading demorado. Nossa, e quanto mais você não deixa o jogo fluido. O Skyrim, você entra numa casa e sai depois, você entra errado, sabe? Aí, tipo, você tem que, fazer 2 loads, cara, você fica, não, cara, eu fiz errado, que droga, vou ter que fazer load de novo. Puta, mano, isso daí enche o saco demais, Skyrim. Agora imagina um Skyrim sem load, cara. Puta. Nossa. Cara, isso ia ser muito bom. Next Gen é isso aí, cara, Skyrim. Next jogo game. Gigante, mapa gigantesco assim, sem load, cara. Cara, um dos jogos que eles falaram que eu gostei bastante, porque eu amo o conceito do jogo, que não trata o jogo só como um jogo, assim, como uma obra de arte, é o Entwined. Entwined, acho que é assim. É aquele lá dos duas almas que. É, isso mesmo, que já foi lançado hoje pra verdade. PS4 por $9. Ah, cara, as músicas de fundo, cara, eu achei muito bacana, meu Deus. PS4. Pô, alguém quer comprar meu rim, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas peraí, agora eu vou fazer todo mundo chorar. Uncharted 4, meu Deus. Nossa. Ai, meu Deus do céu, você tocou no ponto fraco agora, meu cara, Deus. Uncharted. Eu diria que Uncharted é o novo God of War. Não, eu acho que é maior ainda. Pra mim, Uncharted é maior que God of War. Porque com God of War era um jogo divertido, era um jogo no Play 2. Era legal. Sim, no Play 2 ele era. Sim, é. Então, foi aquela parada no Play 2. Aí foi pro Play 3, a galera tá meio esquecendo o jogo. Agora Uncharted, cara, no Play 3 o bagulho tá pegando fogo. Cara, todo mundo joga esse jogo. Nossa. Uncharted foi um jogaço, 2 e o 3 eu joguei, cara, curti demais, esse 4, meu Deus. Pelo que tá aparecendo, deve estar lindo esse jogo, cara. E a Sony, eles estão fazendo um negócio esperto, que eles liberaram o multiplayer de graça no PS3, liberaram na americana o single player de graça na PSN, e eu acho que eles estão querendo assim, ó, galera, isso aqui é Uncharted 3, isso aqui é Uncharted 3, isso aqui é Uncharted 3, aí chega, pum, 4 na sua cara, e todo mundo pois vai morrer, é, mano. Vai querer comprar. Depois que todo mundo conhece Uncharted 3, daí eles, pá, 4. É, cara, nossa, vai ser animal esse Uncharted. E a Sony também trouxe aqueles dois outros gameplays da hora, que não foram exclusivos, mas do Mortal Kombat novo. Mostrou gameplay. Cara, foi tão inesperado o Mortal Kombat 10, 9, 10, 10, 10. Cara, acho que a Sony tava falando, cara, a gente tá cagando. A gente tá falando merda, vai ser a pior conferência aqui, se a gente continuar com essa TV. Tipo, aí o cara falou no Bluetooth, sabe, tipo, cara, para com isso, fala do novo Mortal Kombat. Aí tipo, ele deu um cross around, assim, das coisas de TV que ele tava falando. Ele falou assim, ah, mas quando você assistir a TV pro seu PlayStation 4, você vai poder ver um novo gameplay do Mortal Kombat 10, olha aí, pá. Aí, tipo, a galera ficou, meu Deus, sabe? Tipo, me pegou de calças curtas, sabe? Aí, foi. Tipo, pô, toma esse Mortal Kombat aí, cara. Então, mas que nem a gente falou no último podcast, no PAC Game 3, a gente não é muito fã de jogo de lutinha. É. Mas eu tava especialmente interessado nele, porque com o que foi mostrado no trailer, eu tava, cara, aquele gráfico está absurdo, está animal. Nossa. Estrupador, aquele gráfico. Vai ser, isso aqui, eu não sei, cara. Isso vai ser gameplay? Ou isso é só uma cutscene? Parecia muito gameplay aqui. É, então. Só cara, que eu não aí, sei. Mesmo pra mim, na minha opinião, cara. Mesmo se for gameplay, entendeu? Eu não sei, cara. Eu olho aquilo e não consigo ver algo bacana. Eu olho e é a mesma coisa que o outro Mortal Kombat, que foi a mesma coisa que o outro. Não. É tudo igual, a mesma coisa. Lógico que foi. Não. Cara, os Mortal Kombat estavam em 3D. Tava uma merda, tava tudo zoado. Aí eles voltaram pro 9 pras raízes. 9 foi da hora. 9 foi muito bom. Não, eu não gosto tanto desse estilo. Eu cresci jogando Mortal Kombat, mas eu perdi o amor por Mortal Kombat com o tempo. Só que esse Mortal Kombat 10, com essa dinâmica que eles estão usando o cenário, aí pula, pega um galho, aí. Meu, aquela hora que o Sub-Zero faz um clone dele mesmo, e arremessa. Ataca o clone, ele arremessa, né? Aquilo foi bacana. Pelo amor de Deus, aquilo é muito bonito. E o outro gameplay que eles mostraram? Do Batman, cara. Ah, Batman. Do Batman. Esse Batman. Batman. Ó, tá demais, cara. Eu jogo Batman desde o Arkham Asylum. Então, cara, nota a diferença que teve do Arkham Asylum, que era naquele bagulhinho lá que ficava dentro. Aí foi aumentando, foi acrescentando cidade, foi acrescentando. Cara, agora tá o bagulho todo. Tem tudo. Tem carro, tem um Batmóvel, que é um tanque de guerra. E o que eles mostraram no Batman foi gameplay, né? É. Então tava um gráfico de como vai ser a gameplay. E, cara, aquela água batendo na capa do Batman, meu Deus. Nossa, cara, que tava demais, velho. E o melhor é que ele não tá andando marrento, sabe? Tipo, andando travado como ele é no Arkham City. Ele tá mais solto, assim, sabe? É. Ai, meu Deus, esse jogo. Nossa, cara, esse jogo vai tá foda. Eu acho que uma coisa que a gente não notou tanto por causa do Batmóvel, mas a dinâmica de voo tá muito boa. Tá, ele tá bem, muito mais ágil, ele bem tá bacana mesmo. Fazendo umas voltas legais. E quando aquela cena, quando ele pousa, pula e vem o Batmóvel pegando ele, eles já apresentaram isso em 2, 3 trailers. Mas aquilo mexe comigo toda vez. Não, é verdade. Aquele negócio é muito bonito. Cara. Eu acho que toda vez que eu assistir aquilo, quando eu estiver jogando, eu vou pirar e vai ser maravilhoso. E outra coisa que eu queria ressaltar: o Batmóvel no modo de ataque anda de lado. É. Mano, o Batmóvel no modo de ataque é um tanque de guerra, cara. Só que mais. Cara, só que melhor. Tem um canhão que chama penetrador cinético. Eu acho que. O nome disso tudo, né? O nome disso tudo. É, tava lá no. É, como é que era? Canhão de penetração cinética, um negócio assim, em inglês. E, cara, ele solta umas rajadas loucas que vira os tanques ao contrário. Isso é muito louco. Muito louco. É Batmóvel tá muito rápido. Ele passa e destrói mureta e não tá nem vendo. É, nossa, para. É muito louco aquele jogo. Eu queria que eles lançassem um... Ah, também teve uma parte bem breve, assim, de combate, que eu achei que o combate tá bem mais ágil, embora sempre tenha sido ágil. É, ele acabou com os malucos em alguns segundos, mas tipo, ele virou Deus. Tá muito rápido. É, mas tá muito mais fácil do que tava antes, cara. Nossa, ele tá lindo esse jogo. E você vê que quando você bate num cara, ele já tem tipo um instinto, tipo câmera lenta pra ver que o cara tá atrás dele, só apertar o botão e bater. Nossa, cara, tipo, você vai fazer tipo um combo, ultra combo nesse jogo. É, cara, isso é maravilhoso. Ai, Rocksteady, eu te amo. Ah, cara, um jogo que a gente não falou muito é o Halo pra PS4, né? Ou o chamado Destiny. É, nossa, Halo pra PS4. Halo pra PS4. Tá no underhype, coitado. O Destiny tá meio em baixa, só que eu sinceramente tenho esperança que vai ser um bom jogo. Ah, cara, eu olho pra aquilo e falo, porra, Halo. É, Halo bacana. No PS4. No. Eu gosto de Halo. Eu sempre achei Halo uma franquia muito boa. Eu joguei bastante Halo com meus amigos em Xbox. Uma coisa que eu gostei, a única coisa que eu gostei da Microsoft, na realidade, foi que eles vão refazer os Halos 2 e 3. Vai ter um remake legal, eles vão jogar lá. E esse Destiny, pra mim, vai ser um dos jogos que vai chegar assim meio quieto. E a galera vai curtir e vai jogar bastante. Beleza, e pra finalizar, que é a conferência que teve hoje, que tá sendo a gravação e a publicação dos podcasts, foi a da Nintendo. E agora eu vou sair aqui porque vou ler uma revista, não sei se vocês falam alguma coisa, porque pra mim, whatever. Cara, como assim whatever, cara? Como assim? Tem a Nintendo, cara. A Nintendo, tipo, cara, ela não mostrou o jogo do Mario, velho. Não, cara, tem o Mario novo ali. Não, mostrou sim. Tem aquele fazedor sim. De Mario. Não, mas, tipo assim, mas cara, é Mario Maker, foi... cara. Cara, mas aquilo não é um jogo do Mario, é um Mario Maker, é pra você construir a fucking fase. Mas, cara, eles não focaram só em Mario, cara. Eles focaram em Mario, eles trouxeram um Zelda. Uau! Cara, Zelda. Nossa, esse Zelda, cara. Cara, eu não quero falar de outra coisa da Nintendo, só quero falar do Zelda, sabe? Zelda Skyrim. Que, olha esse jogo, meu Deus, cara. Eu, como sou fã desde do Super Nintendo, que eu tenho aqui atrás de mim, eu tenho o Link to the Past no Super Nintendo. Cara, eu jogo esse jogo até hoje. Eu toco no controlinho do Super Nintendo, eu fico, cara, isso é incrível. Aí agora que eu zerei, acho que um ano atrás, o Ocarina of Time, como posso esquecer desse jogo, meu Jesus. E o Majora's Mask, que eu ainda não zerei, que eu sou um imprudente, um desgraçado de bosta, que não zerou esse jogo ainda. Eu fico, cara, Zelda é um dos melhores jogos do mundo, na minha opinião. Que com certeza. Esse jogo trouxe lágrima pra muitas pessoas. Trouxe. Na hora que esse jogo, quando eu vi na E3, quando mostrou The Legend of Zelda na tela do computador, eu me arrepiei. Cara, e tá parecendo excepcional, né, cara? Você vê aquele mapa, tipo, gigante lá, com os gráficos bonitões. Puta, pra caramba. Cara. O jogo me deu um arrepio, sabe? Um frio na barriga que eu nunca tive antes nos jogos da E3. Tipo, Uncharted 4, eu falei, caralho, esse jogo é divino. Mas o que o Zelda me trouxe foi, olha, tipo, não foi minha mente que me pediu, foi meu corpo inteiro que gostou, sabe? Tipo, que ele até arrepiou, entendo. Sabe? Então, olha, Nintendo. Cara, eu acho que finalmente agora o Wii U vai começar a vender melhor, sabe? Mesmo depois de terem subido as vendas pra caramba com o Mario Kart. Porque, tipo, eles estão lançando o jogo que o pessoal quer. Por exemplo, o novo Smash Bros, tá ligado? É. Cara, todo mundo estava esperando por um jogo desse, sabe? Os caras vão lá e não lançam. Super Smash Bros. Foi o único jogo de luta que eu consegui jogar na minha vida. É um dos melhores jogos de luta pra mim. Depois do Super Street Fighter, esse foi o melhor que tem. Esse é o melhor jogo de luta que existe. É. Um negócio que eu gostei bastante é que eles estão dando uma utilidade nova pros Miis, colocando os Miis dentro do Super Smash Bros. Isso é bem da hora. Tem classe de Mii. Tipo, muito louco. Tem um... Cara, eles também mostraram um jogo, eu não sei o nome do jogo, que é aquele que você tem que pintar o mapa, manja? Nossa, um é, jogo tipo, novo. Um jogo, cara, ganha quem, um jogo novo, cara. Não, e daí ganha quem isso, pintar a maior algo, parte do mapa, cara. Ah, tá. O Splatoon, né? Splatoon. Esse ia ser um jogo legal de jogar. Esse é, eu acho que... Esse jogo... minha... Com esse jogo vocês me tiraram da minha revista aqui, viu? Esse jogo eu achei que foi uma proposta interessante, foi um negócio legal. Só que, sei lá, eu acho que é um jogo meio até infantil, assim. Ah, eu não achei esse jogo legal não, velho. Eu achei muito infantil. É, eu achei que eles deram um foco demais pra esse jogo. Tipo, ficou 5, 6, 7 minutos falando desse jogo e eles só falaram 1 minuto de Zelda. Pô, mano, mas aí vocês reclamam que não tem jogo novo. Aí os caras trazem jogo novo e vocês reclamam que tem jogo novo? Vai se fuder também, né? Não. Eu não disse que esse jogo novo é ruim. Eu achei que ele é muito bom. Ele só acho que, sei lá, é uma ideia meio bobinha até. Eu gostei da proposta, só que eu acho que é. Cara, é muito... você vira Lula, velho, pra você andar pelo mapa, velho. Então, eu achei esse negócio de virar Lula. Eu achei esse negócio de virar Lula muito bobo. Esse negócio mexeu comigo. Sério, velho? Bobo. Cara, eu acho que é um jogo velho. Pra mim, cara, jogo é uma mecânica toda nova de você ir pros lugares e você fazer estratégia. Porque, tipo assim, velocidade nesse jogo conta pra caramba, tá ligado? Porque quem tá a maior parte do mapa ganha. Logo, se você for mais rápido pra você poder chegar nos lugares que você precisa pintar, você vai ganhar. Daí, tipo assim, pra você chegar mais rápido, você vira Lula que você anda na sua tinta. Só que se alguém tacar um bagulhinho de tinta no. Onde você tava, você fica, tipo, extremamente devagar, tá ligado? Dá uma mecânica de estratégia pro jogo que vai ser muito da hora, velho. Eu realmente gostei pra caramba. Não, o negócio de virar a Lula em si, a mecânica disso, eu achei muito boa. Só que o fato de ser uma Lula, eu achei muito, sei lá, tem a ver com a tinta, mas eu achei que, sei lá, por que não faz o personagem normal, né? Acho que pra mim, jogo que tem líquido, pra mim é Mario Sunshine, é propriedade do Mario Sunshine. Da Nintendo, propriedade Mario Sunshine. Pra mim não tem essa. É Mario Sunshine. Na hora que eu vi, assim, aquela água, assim, com o símbolo do Wii U, eu falei, cara, é Mario Sunshine. Eles, não, é o jogo chamado Splá, blá, blá, blá. Aí eu falei, cara, não é pra ser esse Splá, blá, blá, blá. Era pra ser Mario Sunshine, cara. O que você tá fazendo, cara? Eu gostei pra caramba o que eles fizeram. Eu acho que, tipo, se eu tivesse um Wii U e se eu não tivesse muito dinheiro com... Se eu tivesse muito dinheiro, eu até comprava esse jogo, mas eu acho que é um jogo pra jogar com os amigos mesmo. É, sim, é um jogo pra jogar com os amigos. Jogar sozinho não deve ser tão bacana. Esse então, que nem eu falei, a nova trend da E3 esse ano foi co-op, cara. Foi tudo, tá tudo no co-op, tá tudo pra você jogar com os amigos pra... Cara, agora tem missão principal co-op, cara. Vai tá foda. E tudo que a gente tá falando... A maioria dos jogos, o The Crew, o Rainbow Six, o Assassin's Creed, cara, Assassin's tudo Creed. Tudo co-op. Tudo co-op. Pois é. Também qual mais teve co-op lá da EA? Caramba. Sei lá. E qual da EA que era co-op? Da EA? Pô, The Crew. Não, The Crew não. Não, da EA é da... Just Dance. The Crew é da... Just Dance. Bom, notícias de última hora aqui que eu acabei de receber, que acabaram de lançar o trailer do novo Doom, que eles estavam prometendo desde que lançou o novo Wolfenstein. Uou, sério? Que se você comprasse um novo Wolfenstein, você ganhava uma key pra beta do novo Doom. Então eles acabaram de lançar o trailer, que eu ainda não consegui assistir, né? Mas pelo que eu quase vi, o jogo tá ótimo. Sei lá, não Doom, sei. Doom. Muito louco, Doom eu nunca joguei. É, cara, Doom é tipo muito antigo. É realmente muito louco. Mano. Você fala Doom, eu lembro do The Rock, cara. Não, ah não, cara, não, aquilo não. Aquilo não, cara. Desculpa. Cara, eu gostei desse jogo, eu gostei desse filme. Por causa que daquela parte que o cara fica em primeira pessoa, sabe? Nossa, a única coisa decente é aquela coisa. É isso aí. O cara pega a motosserra assim, começa. Aí, tipo, eu era tão retardado quando eu era criança, quando eu assisti esse filme, que eu pegava o controle do PlayStation 2 e ficava fingindo que eu tava jogando, sabe? Tipo, caraca. Eu ficava, uau, que gráfico, meu Deus! Nossa! Olha a cabeça da criança, cara. Nossa senhora. Pô, mas acho que foi isso, né? Bom, foi isso. Uma das coisas mais importantes das... da C3, acho que a gente conseguiu falar. Cobrimos E3 suficientemente razoável pra quem não tá ganhando nada pra isso. É. Nos divertimos alguém um pouquinho. Alguém sabe alguma coisa da Konami? É, então, cara, não sei nada. Tipo, cara, a Konami, ela só... Por enquanto ela só anunciou o Metal Gear novo, o trailer, que por eu ser fã, tá incrível, Solid Snake tá incrível, o Kiefer Sutherland acho que vai chamar a Chloe de novo pra fazer um schematic, que não sei, né? É, deixa eu ver. O novo PES ainda é um jogo de futebol onde o cara pega a bola pra chutar no gol, whatever. É. E eu terminei de ver o trailer do Doom, e o que ele tá mostrando no trailer do Doom, que uma fera gigante acordou. Mas isso é bem um teaser, né? Que o que a gente ainda vai ver, eles vão revelar numa tal chamada QuakeCon. Que quem não sabe o que é Quake, é o sucessor do Doom, na época que ele foi lançado o Doom. Sim. Então, o que a gente vai ver no futuro, acho que vai ser alguma coisa incrível. Cara... a gente, se sair novas notícias de videogame, nós falaremos no Pabash News. Isso. E foi isso. Foi muito legal participar aqui com todos vocês. O Bossai aqui participando pela primeira vez, o Alexandre e o Tuti aqui participando de novo. E aí? Se você quiser falar com qualquer um de nós, tá tudo na descrição. Twitter, mandar e-mail, qualquer coisa, a gente responde pra você. Eu prometo que no mínimo a gente lê, a gente vai responder também. Isso. Mas se você gostou, por favor, mande para os seus amiguinhos, fale com as pessoas, compartilhe na sua timeline do Facebook. E foi isso, muito obrigado por ter ouvido até agora e tchau. Tchau, tchau, gente, obrigado pela oportunidade aqui. Falou. Falou. Tchau, galera, até próximos dias de notícias sobre videogames. Até mais.